vida chata, que chapa até umas horas, cê dá um até dois. E já passa a bola, são uma pá de história, são milhares, mas aí vou te falar só um pouquinho. Atenção, escuta aí, tu quem era, mas não era, mas agora é. Balança, mas não cai, não, sempre de pé. Aquele que um dia você tirou, cê lembra, o engraxate do centrão. Vai agora, aguenta, o neguinho se apresenta, sua cabeça vai à lua. Nunca foi merda nenhuma, duvidava da minha luta. Você queria ver, você pagou pra ver. Assista próximos capítulos de quem fez por merecer. Ha, fumaça vai entrar, você vai chapar e não vai acreditar. Como eu sobrevivi, eu não sei, mas aí tira o zóio, pede break, tira o zóio de mim. Porque eu tô que tô mil grau e demorou. E se depender de mim, o meu time já ganhou. O que passou, passou, traição ficou pra trás. Mas peraí, volta o disco, que tem muito mais. Esse mundo é louco mesmo, é puro veneno. Então cadê você que vive se escondendo? Mostra sua cara, quem não deve não teme. Pagar de criminoso, mas na hora você treme. Liga os pés de break que eu ainda tô aqui, pronto pra lutar, pra ganhar, pra sorrir. Liga os pés de break que não morreu, não morreu. Que o neguinho do gueto sobreviveu. Liga os pés de break que eu ainda tô aqui, pronto pra lutar, pra ganhar, pra sorrir. Liga os pés de break que não morreu, não morreu. Que o neguinho do gueto sobreviveu. Mas não foi fácil não, vai vendo qual foi a cena. Até o demônio já me quis eu, mas foi problema. Ele usava esmalte, tinha pele clara, o cabelo liso chegou dando risada. Eu não quero não, sai pra lá tentação. Vai zoar quem não tem Deus no coração. Comigo não, não quero, prefiro continuar. Igualdade racial, pra sempre eu vou lutar. A racismo não tem mais, quem falou, mentiroso. Cê tá passando pano pra preconceituoso. Imagina o que eu senti quando olhei a placa. Lista de emprego tinha só 4 vagas. Colou eu e mais 1, 2, 3, 4 branco. Não tinha boa aparência, mas entendia do tranco. Os branco não, mas vai vendo qual que é nessa vida. Carteira deles assinada, minha pele não servia. Aí eu vejo uns preto, que falta de respeito. Quer ser louro, lente azul? Eu vou te expulsar do gueto. Qual que é a sua preto? Dê valor a esses preto. Malcolm X, Luther King, zumbi, o povo de Soweto. Eu fui jornaleiro, camelo, melô, engraxate. E pra não roubar, na feira bendito mate. Vergonha de quem? O suor é só um. Do catador de ferro velho ao empresário comum. Mas eu não tô pra comover ninguém, nem pra chorar. Tá na chuva, docinho, então é pra se molhar. Porque em momento algum eu deixei a desejar. Sobrevivi, tô aqui, liga os covardes lá. E liga os pés de break que eu ainda tô aqui, pronto pra lutar, pra ganhar, pra sorrir. Liga os pés de break que não morreu, não morreu. Que o neguinho do gueto sobreviveu. Liga os pés de break que eu ainda tô aqui, pronto pra lutar, pra ganhar, pra sorrir. Liga os pés de break que não morreu, não morreu. Que o neguinho do gueto sobreviveu. Desejo o inimigo que viva muito tempo, pra me ver sorrindo e que eu seja um exemplo. Pra você acreditar e poder enxergar que cada um no mundo constrói o seu lugar. Pois quem planta o bem colhe glória, não te contaram? Nunca ouviu a frase, mas quando falaram de humildade e respeito, me diz aonde estava, correndo atrás de droga, escondida atrás de nada. Também nunca ouviu falar, não sabe disso. Deixa de ser falso, larga de ser cínico, que eu te explico melhor. A vida ensinará que sem Deus nada é e nada será. Mas já chega, basta, girou, girou mundão louco. Salve pra minha mãe, meu pai de criação é pouco. José e Maria, em qualquer situação, nada do que me ensinaram não será em vão. Eu sou o que sou e não sou por favor, muito menos obrigado. Sou preto por amor, diferente daquilo que a elite sonhou. O jardim de rosas negras que a guerra cultivou. Só mais um louco que o profeta não preveu. Pede de break, o neguinho sobreviveu. Só mais um louco que o profeta não preveu. Pede de break, o neguinho do gueto sobreviveu.